você achou que era só ligar pra mim. E a qualquer hora eu ia te ver. Olhar no dicionário a palavra fim. Que eu não vou de novo explicar pra você. Demorou pra me amar. Gastou nosso tempo jogando amor no mar. E agora vem me procurar. Boca rejeitada. Fica vingativa. Educadamente quero que cê morra e saia da minha vida. Educadamente quero que cê morra e saia da minha vida. Essa ligação foi a da despedida. Yeah! Alô, meu parceiro Jânio da Choperia Marcelos. Jogando amor no mar. E agora vem me procurar. Boca rejeitada. Fica vingativa. Educadamente quero que cê morra e saia da minha vida. Boca rejeitada. Fica vingativa. Quero que cê morra e saia da minha vida. Essa ligação foi a da despedida. Galera massa da vida,